Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa o coração. Há um propósito de Deus no sacristão. Deus não permite um problema, porque Ele quer o seu mal. Deus está gerando em você maturidade espiritual. E toda a tempestade vai ser pra lhe projetar, pra terra firme da experiência. Deus está querendo lhe ensinar. Deus está no controle. Tranquilize sua alma. Ninguém amadurece sorrindo, eu sei, mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele guarda no outro, não se esquece de uma gota sequer. Chora em Deus e vai regando a semente da fé. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer um Deus que faz milagres, se for possível sua causa? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Como conhecer um Deus que abre portas, se não houver porta fechada? Como conhecer o Deus que faz milagres, se for possível sua causa? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa o coração. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa o coração. Há um propósito de Deus nessa questão. Dentro dos problemas estão os propósitos de Deus. Ele trata e prepara pra entregar o que prometeu. Não é a promessa que está demorando pra chegar. Ela está pronta. É você que Deus quer preparar. Deus está no controle de tudo. Descansa, filho. Deus está no controle de tudo. Descansa. Descansa. Descansa. Apenas descansa.